Coimbra, no Mondego. E dos amores que lá tive, ó Coimbra, no Mondego. E dos amores que lá tive, cego, quem se não ama não vive, quem se não viu anda cego, quem se não ama não vive. Bye.